Lima, confirma o pátio, estacionamento. O transpondeu 5021 e o controle 120 decimal 8. Mike Papa Lima, confirma o POB. Vime? Sente, parecendo mais táxi, minha torre em 118 decimal 95, ajuste na 097. Tram 3214 informa o tráfego 11 horas 8 milhas, no momento em Duna, mantendo 2 mil pés. Alfa 320. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, reposte para táxi. 3995. 3995, porta que em Duna recebeu a interferência de uma rádio pirata. Encha. Tram 3217, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 3217, Chané 6314, tráfego avistado, reporte baixado travado, QNH 10097. Portará o Chané 6314. No 807, chama sinal Salvador na frequência 119 decimal 8. 198, boa no 807. Salvador, boa no 807. Boa no 807, desça para 4 mil pés e ajuste no 097. 4.017, boa no 807. Azul 4462, controle. Azul 4462, livres de restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 097. Salvador, Chanel 6314, baixou e travou. Chanel 6314, autorizado pouso, cabeceira no 0, vento 090 graus, 149. Tente livre pouso na 10, Chanel 6314. Ali. Azul 4462, informa o tráfego, 12 horas, 7 milhas. Cruzando 2.300 pés para 2 mil pés, Alfa 320. Azul 4462, autorizado LS, em reposto estabilizado. Zero. E agora eu vou começar a exibir para 310 horas. Tá. 1807, reduz a velocidade para 2009. 200, reduzindo para 907. Bom, no 396, chama o sinal Salvador na frequência 119 decimal 8. 198, batalha. Travado, SAM 3217. Ciente, complete final, chame torre na frequência 118 decimal 95, SAM 3217. 295, obrigado, uma boa tarde. Aguentei o dedo, papá. Vira direito, chame o sol na frequência 121 decimal 9. Vira direito, sol 29, chanel 63, 14. O SAM 3217, passo marcado externo, baixado, travado. Então, 3217, tráfego avistado, continua aproximação, vento 100 graus, 13 nós, que negar 10017. Bem, livre pouso na cabeceira 10. Afirmativo, livre pouso 10, baixado, trabalho. Mike Papa Lima, que negar 10017, reporte no ponto de espera da bata. Mike Papa Lima, confirme declarada a presente instrução. Mike Papa Lima, declarada a cabeceira 107 ou na presente instrução? É pro Anorte, confirma? Mike Papa Lima tem nível de decolagem da, da presente posição, vento 100 graus, 07 nós. Voo 1807, devido ao tráfego, mantenha presente proa, limite e o curso do localizador. Reduza a velocidade para 1709. Ok, mantém proa, limite ao curso do localizador, reduzir para 1970, voo 1807. Para sequenciamento, curva direita, proa 210. Mantenha o limite. 210, mesmo limite, voo 907. O localizador 4462, interferência. 4462, complete final, chame torre 118 decimal 95. 295, 4462. Indicação chegada a Mari. Desça para nível de voo 050. 050, só me autoriza o ITAP. Aguardando pista livre, quem negar 1907. Livre ingresso via Juliette, portão 05, Xanel 63, São Paulo. Web 5729, vetoração para sequenciamento. Curva direita, proa 240, limitado pelo localizador. Direita 240, limite coloque. Web 5729, desça para nível de voo 050, chame final Salvador na frequência 119.8. 1807, resumo navegação, voe na proa de Duna, autorizado LS, reporte estabilizado. Proa de Duna, reporte estabilizado com 907. Coordenado 5729. A Lima decolou, está mantendo proa Whisky. Para Rafael Godeiro com o Fábio Plano, mantendo 500 pés. Papa Romeu, Mike, Papa Lima, ciente, atente ao tráfego à sua direita, à sua esquerda, 4 milhas na posição de 10 horas, 3.7 milhas, um moleque. Ciente, o Mike Papa Lima, visual já com tráfego. Controle Salvador, boa tarde, triplo 5446, informação, tango. PIP 5446, senhora identificação, chegada a MAN. Desça para níveis de voo 060. Identificou na chegada a MAN 060, 5446. 10 não irá definir a sua aproximação. Gente, 4462. Boa tarde. Web 5729, confirmo, seu limite é magnética 120 de Simbra. Só 3217, continue a aproximação. Voo 1807, complete final, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 1807. 1396, reduza a velocidade para aproximação. Voo 1807, continue a aproximação, reporte no externo, abaixado, travado, que negar 1907. Reportado externo, 1807. Azul 4462, autorizado pouso, cabeceira no zero, vento 100 graus, 11 a nós. E pouso, 4462. Cheque. Capitaneia 6327, decolado aos 43, chame controle na frequência 120.8. 208, bom dia. India Delta Papá, pronto, cópia. Autorizado Minas Caraíba, nível Plano Yankee, nível 080, 40 mil de Salvador Câncer e prossegue visual. Da Coladão na sede com a primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, após direto. O transponder é o 5410 e o controle 120.8. Tango, desça para 4.500 pés. Controle Salvador, Oceaner 6327. Oceaner 6327, contato radar, saída da El, Leda, Ilhéu, submantenha nível de voo 240. E da El, Leda, Ilhéu, subindo para 240, 6327. Mike Papá Lima, confirme destino. Rafael Jambeiro, senhora, na radial 316 de Salvador, afastado 76. 12219. Mike Papá Lima, confirme estimado de pouso. Obrigada. Pá, ciente. Vento está 110 graus, 119. Vou coordenar para o controle, aguarde. Passo externo, baixar travado com 907. Voo no 807, cheque trem, livre pouso, cabeceira no zero, vento 090 graus, 149. Livre pouso com 907. Do Airbus da companhia, no portão 08, autorizado, puxa, acionamento, chame táxi 3155. Após o Airbus no 08, autoriza que eu puxe a caminhada. Chame torre na frequência 118-395, gol no 396. 395, boa tarde. Guardião 07, temos uma aproximação para a final da 1-0, aguarde o instante. Salvador, gol 1-396. Gol no 396, continue a aproximação, reporte no externo baixar, travado, que é legal no 07. Ok, com no 07, eu estou com o trem baixo, travado. Jet 5729, autorizado LF, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado. Índia Delta Papá, que é legal na 097, reporte do ponto de espera da Papá. C5446, vetoração para sequenciamento, mantenha presente PRO, limitado pelo localizador. Gente, mantendo a PRO limitada no log, 5446. Peso 2231, chame final Salvador na frequência 119.8. 19.8, gente. Azul 4462 já mantém posição, vai aguardar o início do táxi do Airbus da Avianca após ingresso de LED para 03. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. 5729, continua em aproximação, reporte no externo, baixada travada, que é legal no 097. 396, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, cabeceira no zero, vento 100 graus, 1 nós. Livre pouso na cabeceira no zero, ponto na 396. De 075 do NDB de Simbra, desça para nível de voo 050. 075 de Simbra, descendo, confirma o altitude? 050. 050, 5446. Solo Salvador, 5627 para push e acionamento no Pátio 3. DP 5627, coordenação do equipe de solo, chame táxi. Salvador na frequência 119 decimal 8. 198 como final, 5446, boa. Senhor turbulência autorizada a decolagem da presente posição, o litoral sul. Vai manter a nossa escuta. O táxi está ponto de espera da pista no zero, via Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre. 198 decimal 95, ajuste na 097. Após o dono autorizar a interceptar o localizador, passarei do 2231 no reposto estabilizado. Cliente, chamarei. 07, ponto de Itapuã. Qual é a nossa frequência? Reporte para regresso. 7. Trip 5446, ciente para sequenciamento, curva esquerda, proa 084, limite o curso do localizador. 084, limitado no lote, trip 5446. Autorização, chame de novo para o pushback acionamento. Ciente, amarelo novamente, obrigado. Bom dia, solo Gono 396, de Bro, pista 10, está correto. Gono 396, prossegue via Alfa, reportante Brasilete. Alfa, Ingrid Juliette, voo no 396. Voo no 807, ingresso Juliette para 01. Confirmo 01, voo no 807. Visual. Gente, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter na cabeceira no 0. Obrigado. Após a passagem do tráfego, ali e manter na 1063, posicionou. Gente, aguarde para o táxi, está 3155. Passou para o Mike, Eco Delta, aguarde cópia, informação curso é uniforme. Autorizado como final, nível de voo 160. 160, graças. Sem atrapalhar com a mesma, está autorizado. Gente, estou livrando o litoral, retaguarda do braço nacional. Torre 118 decimal 95, ajuste 1097. Gono 396. Gente, mantém posição Gono 396. Aguarda. 3 decimal 25. Quer cuidar, tu tá pronto, cópia? 25 6327. Transpondeu 0125 e controlando 0 decimal 8. Gente, complete final, chame torre 118, decimal 95, passarei do 2231. 1895, gente. Vamos decolar o um Charlie 310 da 35, com saída Momo. Posso pousar no Pátio Gré? Afirmativo, só estou informando o tráfego que irei decolar da 35, só autorizado o pouso do Gré, reporte solo controlado. Gente, 07, obrigado. Web 5729 no solo 53 e vê direito a missão na sequência 1219. 29. Juliette para 06. Juliette Alfa Juliette, Juliette Zero Meia, Golno 396. No paralelo à pista 35, não irá ter fim na sua decolagem. Está autorizado a decolagem da 35, vento 190 graus, 119. Chanel 6321, autorizado a decolagem de pista 10, vento 130 graus, 109. Livre decolagem da 10, 6321, iniciado. Em Salvador é o passarinho 2231, boa tarde. 2231, reporte no externo, baixado travado, que é legal na 017. Já está, baixado travado, já vai no externo. 354-46, tenha uma boa tarde. 07 no sala 54, frequência ali. Oi, Salvador, boa tarde. Está atendendo o ponto de espera da Mandero Pro. Sala 3155, mantendo o ponto de espera e aguarda. Índia Delta Papá, decolar 254, chame o controle na frequência 120-298. 1208. Externo embaixo travado, passaria do 2231. Passaria 2231, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceiro no zero, vento 110 graus, 099. Sim, sim, pouso, passaria. Decolado aos 55, chame controle na frequência 120.8. Ok, 1208, 6321, obrigado. 8002. Juliette 02, 329. Controle, chamador, o Chanel 6321, boa tarde. Na sua escuta, mantendo pro. Chanel 6321, no contato radar, saída Abo Elefa, submantênis de voo 320. 320, ciente, 6321, na Abo, Abo Elefa. X-Way. FIP 5446, continua em aproximação, porte baixado, travado, QNH1097, segundo para pouso. Segundo para pouso, reportarei baixado, travado, 5446. Delta, reporte para táxi. Papatango, Juliette, Serra Tango, desça para o 1500. Arena 1500, Arena. Confirme, passou o externo, baixou a travada? Ah, vimos, senhor. Passamos o externo, ainda não baixamos o trem. Gente, reporte, baixou a travada. 2231, no solo 57, livre à direita, chame solo na frequência 1219. 218. Passaria 2231, chame solo na frequência 1219. 219, confirme. Ciente, 1219, frequência do solo, passaria 2231. Ciente. 3155 visual com ATR da TRIP na longa final. Visual da TRIP. 3155 copiou a torre? Passaria do 2231. Ataque, passaria 2231, prossegue via Alfa, Juliette, remota no 4. Juliette Alfa por 1 na 4, gente. Ah, conta. trem baixado e travado, triple 5446. 5446, autorizado pouso, cabeceira no zero, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado pouso, 5446. Coruja, Delta Papá. Siga. Avisou o sentido de acolamento, possível acender para o 085 na Proedemir, na Caraíba, radial 345. Índia Delta Papá autorizado. Papá, extensão visual 085. Índia Delta Papá, o senhor solicita modificação das regras? Índia Delta Papá, regra de voo modificada aos 1859, suba em condições visuais. Papá. Papatango Índia Delta Papá, confirme estimado de pouso. Será os 2015. Graças. 4. Papatango Juliette, Serra Tango para ingresso no circuito Chame Torre na frequência 1118.95. 1118.95, valeu. Cabeceira 17, vento 110 graus, 110 nós, KNH 107. Portal 3, Miguel, cabeceira 7, Juliette. Juliette Serra Tango, confirme para estacionamento. Já prossegui para andar onde está. Obrigado, Juliette Serra Tango. Claro. Aqui é a Codelta, QNH 1097, reporte no ponto de espera da Taxiway Oscar. São 3155, decolado ao 02, chame controle na frequência 120, decimal 8. 1208, tá 3155. Mike Eco Delta, QNH 1097, reporte no ponto de espera da Oscar. Good afternoon. This is Dan 3155 on dial departure. Dan 3155. Radar contact. Dial departure climb flight level 340. 340, Dan 3155. O Xané 6321, no chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260, 282, 6321, obrigado.